Era camminando sempre, sempre. Llegó la época de terminar la escuela y uno la deseaba de terminar de tan cansado que no solamente eso, también no teníamos muchos abrigos, esas cosas. Y me alegró del invierno la edad. ¿Cuántas veces llegamos a la escuela helado, helado, helado, hasta que calentase el sol eso de las 10? Que calentar para uno, las manos llegábamos duras, los pies duros, porque yo ni siquiera... Vamos, Dani. Hola, hola. Puta, no mira. Dale, fala. Dale. Mas tem cachorro lá, eu acho. Porque tá se movendo algo. Aquilo é uma vaca bombada. Hã? Uma vaca. Ah, a vaca se escuta o ruído. Sim. Ali o Martinho. Onde? E Martinho, não quiseste ir? Por quê? Olha, Martinho, toma. Te bota isto na orelha e fala aqui. Olá! Vamos! Vamos! De onde? Ali embaixo! É que não... O que é que mora aqui? Está sendo um árvore! O que é que tu faz? É ruído de passarinho aí! Assim está com outro cheio de pelo aqui. Outro. Tem algum gurilo na igreja? Ah, tá o Henry. Gravou já. Tá gravando, bom. Gravando. Da minha a gente já gritava. Vamos, Damiá. Que lindo esse passarinho aqui. O que que tu faz? A Martina está chegando. Cuidadora, Megan. Thank you.